Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. E o Riff Service desta semana é dedicado a um hard rock mais funkeado, a um hard rock com mais groove, com baixo mais marcante e com uma guitarra com maior swing. E vamos iniciar com os Def Leppard. E do álbum Def Leppard vamos ficar com a música Man Enough. Para vocês, Def Leppard, Man Enough. Chamber with no return address. If you can keep a secret, then we can make it.

Após Def Leppard, apareceu-nos uma banda que marcou o funk metal dos anos 80. Estou a falar-vos dos Electric Boys e do álbum Funk-O-Metal Carpet Ride. Ficamos com a música Electrified. E terminamos esta sequência com Dan Reed Network e do álbum Fight Another Day. E ficamos com a música Infected. E vamos agora aos clássicos. A origem deste hard rock mais funkeado.

Thank you. E após Jimi Hendrix Experience, ficamos com os Grand Funk Railroad. E do álbum We Are an American Band, ficamos com a música Stop Looking Back. E terminamos esta segunda sequência com os irlandeses Thin Lizzy. E do álbum Chase of a Blue Orphanage, ficamos com a música The Rise and Dear Demise of the Funky Nomadic Tribes. E vamos agora para uma nova sequência em que nos aparecem dois nomes mais recentes. E vamos iniciá-la com a banda Blow Ya Top. E do álbum Groove Control, vamos ficar com a música Catch Me If You Can. Para vocês, Blow Ya Top, Catch Me If You Can. Catch me if you can. Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E após Blow Ya Top, ficamos com a banda St. Jude e a música Soul on Fire. E vamos agora para uma nova sequência em que nos aparecem dois nomes mais bluesy, mas ainda assim com aquele groove do funk metal, do funk rock. E vamos iniciar a sequência com Lance Lopez e do álbum Tell the Truth, vamos ficar com a música Tell the Truth. Para vocês, Lance Lopez, Tell the Truth. Woo! tortured me for the very last time. You still believe you can bring me into line, but I got news for you. I think I'd rather die. Yeah, no more love and abuse. No more love and abuse. No more love and abuse. Sem demoras, após Lance Lopez, ficamos com Derek Davis. E do álbum Revolutionary Soul, ficamos com a música Love and Abuse. E vamos agora para uma nova sequência em que nos vão aparecer três bandas que tiveram algum sucesso, duas mais do que uma. E vamos iniciar esta sequência com os Faith No More. E do álbum The Real Thing, o primeiro a contar com Mike Patton como vocalista, vamos ficar com a música Epic. E é impossível conceber o funk metal sem os Faith No More. Para vocês, Faith No More, Epic. Lie, afraid, a lie, a sin. It's magic, it's clean up the dust. I don't really mind if you're going down the drain when it looks like cancer, but you cannot feel the pain. You better band back, baby. E nesta sequência, com bandas mais conhecidas, após Faith No More, ficamos com os Bang Tango. E do álbum Ready To Go, ficamos com a música It Ain't Easy. E terminamos esta sequência com os Ugly Kid Joe. E do álbum America's Least Wanted, ficamos com a música I'll Keep Trying. E vamos agora para uma nova sequência em que nos vão aparecer três bandas do século XXI. E vamos iniciar com o Smokestack Rhino. E do álbum Love and Other Monsters, vamos ficar com a música The Rhino Funk Party. Para vocês, Smokestack Rhino, The Rhino Funk Party. Yeah. So, and get your buzz on. I can't. e nesta sequência com nomes do século XXI, após Smokestack Rhino, ficamos com Chicken Foot. E do seu primeiro álbum, o homónimo Chicken Foot, ficamos com a música Soap on a Rope. E terminamos esta sequência com os suecos de Night Flight Orchestra. E do álbum Sometimes the World Ain't Enough, ficamos com a música Paralyzed. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os King's X. E do álbum Faith, Hope, Love, vamos ficar com a música It's Love. Para vocês, King's X, It's Love. Reflecting back upon my life, and I Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E após King's X, ficamos com uma banda de Seattle, os TKO, e do álbum Let It Roll, ficamos com a música Let It Roll. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service, e vai ser a sequência Glenn Hughes. A voz e o baixo de Glenn Hughes são um momento marcante para este Riff Service dedicado a um hard rock mais funkeado. E vamos iniciar com Glenn Hughes em carreira a solo e do álbum Feel, vamos ficar com a música Living for the Minute. Para vocês, Glenn Hughes, Living for the Minute. myself and my friends help me along. It's not what you see, it's the seal, it's the song. It's strange it seems, I heard and felt it till I got home. I do my best, boys, again I still miss them. Way back to the bone, I'm coming home. I'm coming home. Coming home. I'm coming home. You'd better get ready. You'd better get ready. E após Glenn Hughes em carreira a solo, aparece-nos Glenn Hughes com David Coverdale nos Deep Purple. E do álbum Come Taste the Band, ficamos com a música I Need Love. E terminamos esta sequência com a banda de que Glenn Hughes fazia parte antes de ter sido membro dos Deep Purple. Estou a falar-vos dos Trapeze. E do álbum You Are the Music, We Are Just the Band, ficamos com a música Way Back to the Bone. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com os Living Color. E do álbum Vivid, vamos ficar com o grande clássico da carreira dos Living Color, a música Cult of Personality. Para vocês, Living Color, Cult of Personality. Sweet little feeling. That we have left, we want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand. Yeah. Yeah. e é com os Extreme, de Nuno Bettencourt, Gary Cherone, Pat Badger e Paul Geary que terminamos o Reservice de hoje. Iniciamos esta última sequência com os Living Color e a música Cult of Personality e terminamos com os Extreme e do álbum Porno Graffiti ficamos com a música Get the Funk Out. E é com Get the Funk Out que me despeço do Reservice desta semana. Deixo a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Reef Service. Rock on!